gastar em gasolina. E ela gosta de gasolina. Neto, vai, vai, alô, alô, caveira. Vai, vai, pizza smolder. E ela gosta de gasolina. Jura, Maurinho. Quando eu passo na Hilux, as novinhas gostam dela grife.